babada bada bada wa paua shabada paua bada paua paui. Agora que me viu com outro amor, só quer voltar, dizendo que ainda é titular da posição. Você pode arranjar um outro trouxa pra driblar, e dou seu passe livre sem qualquer complicação. Você sempre gostou de atacar sem refletir, que ataque sem defesa nunca fez um campeão. Você que é incapaz de respeitar a marcação, por isso a hora é essa. O seu passe eu vou lhe dar pra condição de titular em uma outra seleção. Você sempre gostou de atacar sem refletir, que ataque sem defesa nunca fez um campeão. Com suas filigranas pode o povo delirar, mas para mim já era, não dá pé, não dá mais não. É jogo superado que não dá mais curtição, não dá, não.